You got the touch. You got the power. Yeah! Quadrinho Drops. Comic Con Experience. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast e fãs que irão à CCXP 2019. Este é o Quadrinho Drops, o nosso programa especial antes do evento, né, antes de começar a CCXP, que a gente costumava dar dicas, falar um pouquinho sobre o que vai ter no evento, mas este ano, por motivo de força maior, nós não vamos fazer isso, mas nós vamos deixar aqui o espaço para que os artistas que vão estar lá no Artist Alley divulguem o que eles vão levar na mesa, onde vocês podem encontrá-los. Então, são mais de 100 pessoas aí que gentilmente mandaram seus áudios pra gente. A gente agradece a cada um deles por isso. E a gente espera que vocês curtam o evento e passem lá no Artist Alley e comprem os quadrinhos, os prints desses artistas talentosos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fala, galera do Quadrincast, tudo bem? Meu nome é Ayrton Marinho, sou roteirista de quadrinhos e estarei nessa Comic Con Experience de 2019 no Artist Alley, na mesa H15. Além das HQs que eu já lancei, a Hell Dengue e as coletâneas de terror da Draco, estarei também com alguns lançamentos por lá. O primeiro deles é Trambique. Trambique é um HQ de 24 páginas coloridas que conta a história de três russos malucos que atropelam o primo do Putin e fogem para o Brasil. Aqui, eles montam uma boca de fumo na casa da tia deles. É uma história bem maluca, com muito tiro, porrada e tiração de sarro. É bem divertida. E indo para uma linha mais aventura, né, mais livre, estarei com o álbum do Cabra d'Água. O álbum do Cabra d'Água é o nome... Cabra d'Água e a Peleja contra os Gigantes, que conta a história de um super-herói nordestino que usa os seus poderes de manipulação da água para resolver conflitos em cidades pequenas do sertão. É um álbum de 80 páginas, colorido, e vai ser bem divertido estar lá com esse álbum, porque é um super-herói nacional que eu gosto muito. Eu criei ele em 2015 e é bem interessante. E se os deuses das gráficas forem bons, estarei vendendo também a coletânea VHS. É uma coletânea que homenageia os filmes de terror dos anos 80. Serão 280 páginas de puro medo, suspense, diversão, e o álbum é legal que o álbum tem o formato da fita VHS. Bom, então é isso, pessoal. Passem lá na minha mesa, mesa H15 do Artist Alley, e venham trocar ideia comigo, beleza? Valeu, falou! Alô, galera que curte o Quadrinho Drops. Aqui é o Al Stefano, e a gente vai se ver de novo na CCXP esse ano, hein? Eu trago uma novidade pra vocês, minha nova HQ Salseirada. Se você curte Nordeste, história, mitos, não deixa de passar lá na minha mesa. E ainda também tem Orixá, Zé Murai, Mineirão e Zé Bonfim. Vamos lá? Passa na mesa H9. E eu aguardo todos vocês. Um grande abraço. Oi, eu sou Aldo Solano e eu vou estar na CCXP 2019 na mesa B03. E eu vou estar junto com meu irmão Camilo Solano. E eu vou ter várias histórias em quadrinhos lá, mas esse ano tem o lançamento que é o Homem Sagui, que é a minha mais nova história. Que na verdade foi uma história real que aconteceu no começo dos anos 70. É uma história muito interessante que ninguém conhece. Eu fiz uma pesquisa profunda aí sobre o Homem Sagui e não se tem nada. Só se tem na memória de algumas pessoas. E essa pesquisa resultou nessa história em quadrinhos, que é bem bacana. Então é isso. Fala, pessoal. Aqui quem tá falando é o Alex Mir. Eu vou estar na CCXP de 5 a 8 de dezembro, lá no Artist Alley, na mesa E05. Eu vou estar lançando a nova edição da série Orixás, que se chama Orixás Iku. Iku em Yorubá é morte, então a morte vai ser o principal protagonista aí dessa nova edição. Apareçam por lá pra gente poder bater um papo e vocês estarem conhecendo o meu trabalho. Grande abraço! Fala, galera do Quadrincast, aqui quem fala é o Alex Rodrigues. Eu vou estar na CCXP 2019 junto com o camaradinha Daniel Esteves na mesa H10 e 11, né? A gente vai estar lá com o nosso último projeto juntos, que é o Último Assalto, né? Foi um HQ aí financiada com a ajuda do PROAC do ano passado, né? De 2018. A gente vai estar com esse quadrinho lá. Eu vou estar lançando também o meu primeiro quadrinho solo, né, que se chama Correr. E além disso, vai ter lá todos os produtos, né, todos os quadrinhos da Zapata Edições. Então, dei uma passadinha lá, mesa H10 e 11. Vamos trocar uma ideia, dar umas risadas lá e aproveitar bastante a feira esse ano. Valeu! E aí, minha gente, beleza? Aqui é o Alexandre Carvalho, saí na mesa G25 e 26 da CXP de 2019, junto com o Jun Sugiyama. Levaremos o quadrinho Romaria, vencedor da categoria bronze do 12º Prêmio Internacional de Mangá do Japão. Além disso, levarei também o Receituário Amanteigados, que é o segundo volume da coleção Receituário, escrito pela Francesca Fermata e ilustrado por mim. E, além disso, vou levar alguns prints. Estarei aceitando pedidos de commission e vai ter mais uns gibi lá pra vender. Passa lá na nossa mesa, venha dar um oi e um beijo pra vocês. Oi pessoal, eu sou Alice Monstrinho e eu trabalho principalmente com histórias de quadrinho de terror, fantasia e ilustração. Eu sou apaixonada por videogames, por monstros, criaturas sobrenaturais, vampiros e lobisomens, e isso reflete muito na minha obra que eu vou expor agora na Comic Con Experience, na mesa G36, junto com a Carol Porfírio do Fight Like a Girl. O meu lançamento principal vai ser o quadrinho Bad Omen 4, que é o quarto volume do meu quadrinho independente de terror e ação, onde eu retrato vampiros e lobisomens num mundo um pouco diferente do nosso. Ele passa nos anos 90 e conta a história de uma lobisomem que precisa unir forças com um caminhoneiro para que eles resolvam um grande problema derrotando um vampiro incendiário que acabou causando ruína na vida dos dois. E vou ter também obras como o quadrinho A Testemunha, que ele é uma releitura do conto do Dagoon, que foi o primeiro conto do H.P. Lovecraft, o criador do Cthulhu. Vou ter vários prints, buttons, alguns brindes diferentes também. Passa lá pra dar uma olhada, passa lá pra dar um abraço na gente, pra dar um oi, porque a gente adora papear. Então eu vou estar na mesa G36, e em qualquer lugar da internet é Alice Monstrinho, com O no final, o meu arroba, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E se você quiser também conhecer, o meu site é rebelhound.weebly.com. Fica à vontade para mandar um oi, para mandar um salve ali nas redes sociais e vamos se conhecer melhor lá no evento. Obrigada! Oi, pessoal do Quadrincast, meu nome é Aline Zuvi e eu vou estar na mesa C36 do Art Shelley esse ano e eu vou levar o Pão Francês, que é o meu lançamento saindo pela Editora Incompleta, que é uma reflexão entre as diferenças culturais entre o Brasil e a França. Ele mistura quadrinhos e diário de viagem ilustrado. Além disso, eu vou estar também com a coletânea Segunda-feira Eu Paro, que trata de quadrinhos sobre vícios. Ela foi organizada pelo Carlos Genes. E também com a coletânea Mulheres e Quadrinhos, que está saindo agora pela editora Script, que traz o trabalho de mais de 500 mulheres quadrinistas do Brasil. Além disso, vou estar com outros quadrinhos meus, zines de ilustração, prints e adesivos. Passa lá, mesa C36. Olá a todos que participam aqui do quadrinho. Meu nome é Alzi Alves e estarei na CCXP, na mesa H03, esperando todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o cofundador da Rascunho Studio Escola de Artes Visuais e também trabalho com quadrinhos para o mercado nacional e internacional. Quero agradecer ao Luiz Henrique pelo convite e aguardo a presença de todos vocês na minha mesa. E vamos lá. E CCXP na veia. Um abraço a todos. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Amauri Filho. Sou designer gráfico, sou ilustrador e já trabalho há muitos anos com design gráfico e publicidade. Desde 2001, que eu já estou nessa praia aí. E em 2016 eu saí de agência, montei meu negócio próprio, meu estúdio de criação e comecei a participar de vários eventos de cultura pop, levando o que eu costumo dizer que são meus pôsteres de cultura pop, pôsteres alternativos de cinema e série TV. Já lancei uma HQ na Comic Con ano passado, estou levando mais uma vez esse ano, que é o Teatro do Pavor, e estou levando agora para a Comic Con esse ano o Nas Profundezas da Loucura, que conta a história da Alice, seu irmãozinho, tentando sobreviver no mundo pós a vinda do Cthulhu. E é bem legal, bem bacana, é bem terror. E é só me procurar na mesa C16, estarei junto com o senhor senhor Daniel Lustosa, contando vários fatos da vida. Então é só aparecer lá, que vocês vão curtir. E vou ter também algumas surpresinhas aí preparadas de pôster, para quem gosta de pôster, print. Tem muita coisa bacana lá, de alta qualidade, tá bom? Então, C16 é a nossa mesa e acho que vale muito a pena vocês passarem lá para conhecer a gente. E tamo junto. Beleza, galera? Valeu, grande beijo nas suas respectivas almas. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Nazari, eu sou ilustradora e vou estar na CCXP esse ano. Eu vou levar vários produtos novos, um deles é um zine com os meus desenhos do Inktober sobre história da arte, com algumas reinterpretações de obras de arte famosas. Outros são prints de fanarts e também prints que eu já levei no ano passado com algumas coisas do Tomate Pelado, que é o meu mascote, e pins, vai ter um pin novo esse ano, espero que vocês passem lá. Eu vou estar junto com o Rafael Loureiro na mesa E32, espero vocês lá. Meu nome é Bruna Miller, mas pode me chamar de Bunny Cass, se quiser, é o meu codinome, eu também assino por essa forma. Eu tenho 23 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou formada em licenciatura em artes visuais pela URGS e curso bacharel atualmente no mesmo curso. Eu atuo como professora particular de artes. Também sou freelancer, quadrinista, fotógrafa experimental. E pode me seguir no @reibanik, porque no Instagram lá eu posto tudo isso e mais um pouco. Meu principal estilo de arte é aquarela, mas, tipo, eu tô sempre experimentando coisas diferentes, misturando materiais, canetinhas, giz e cera. Eu adoro fazer essas coisas também. Nas minhas histórias, a principal temática que eu gosto de abordar é questões feministas, LGBTQ+, ou alguma coisa de fantasia, mística, ou cotidiano, algo simples, assim, que acontece com todo mundo. Eu tô muito feliz por participar da CCXP 2019, porque é o meu primeiro ano, então eu tô vendo ainda como é que vai ser tudo. Eu vou estar na mesa A5, bem na frente, enfim. Eu vou levar esse ano 4 quadrinhos independentes, algumas prints, A5, A4, enfim, e cartelas de adesivo com fanart, arte original. Sobre os quadrinhos, a minha estreia, o meu lançamento principal, é o Notas de uma Navegante, que, falando um pouquinho brevemente sobre as histórias dos quadrinhos, o Notas ele não é exatamente uma comic, ele é mais um livro-arte, e ele conta a história da Monique, que ela é como se fosse uma retratista, uma desenhista, que decide viajar pelo mar, né? Ela precisa, sente a necessidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, mas no meio do caminho ela acaba descobrindo mais sobre ela mesma, né? Acaba se conhecendo, enquanto ela troca cartas com um estranho, uma pessoa que começa a admirar ela, e enfim, eles vão tendo esse diálogo. É uma jornada, sim, sobre respeito, identidade, aceitação. E é um detalhe, é um livro interativo. Então, é o must, assim, o que torna a imersão mais interessante no livro. Outro lançamento que eu vou ter lá é o Bunny Bear, que são tirinhas e charges sobre um casal de jovens namorados vivendo peculiaridades da vida e tal. Na verdade, é o meu ponto de vista sobre o meu relacionamento, coisas que acontecem, enfim, representado de uma forma simples, divertida, né? Eu falo que é baseado em fatos reais, e também é bilíngue, isso é um fato, é inglês-português. Outra comic é da Vivant, que são tirinhas diversas, coloridas, enfim, sobre o cotidiano de um casal de meninos. Então, essa vai ser a segunda tiragem dessa comic. Ela é o meu xodó, eu gosto bastante dela, já teve no Facebook, no Tapas, enfim. Também vou levar a Blueberry, que ela narra um movimento de gangues de garotas, né, que tentam sobreviver numa civilização violenta. Mas apesar de eu tratar temas de violência, eu faço isso de uma forma leve, tanto no texto quanto na imagem, e acabo indo para uma zona mais filosófica e atual, digamos assim, né? Eu abordo aqui questões feministas e LGBTQ+, principalmente. Esse também vai ser a segunda tiragem do Blueberry e vai ter especiais, assim como o da Vivant. E sobre as prints, provavelmente eu leve temáticas de Coringa, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Akira, que eu sou apaixonada, Blade Runner, Coraline, A Merida de Valente e tal. Acho que vai abranger bastante coisa interessante. Então é isso, espero que gostem do meu trabalho, que me acompanhem nas redes sociais e vão lá na mesa me ver. Eu agradeço muito o espaço para poder comunicar e apresentar o meu trabalho. Obrigada. Fala pessoal do Quadrinho Drops, aqui quem tá falando é o Caio Majado, e esse ano na Comic Con eu estarei com o meu sketchbook, lançado pela Editora Criativo, na mesa F06, tá? Eu tô com 20 cópias, são cópias limitadíssimas, e eu espero você lá na minha mesa para você adquirir um exemplar, ok? E junto a isso eu vou ter alguns prints e, dessa vez, alguns originais, tá bom? Espero lá então, abraço, até mais, tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio Iô e nesse ano de 2019, no Comic Con, eu vou lançar a coletânea Mirepoix, que é um conjunto de trabalhos produzidos nos últimos anos, entre ilustrações, sketches, passo a passos e quadrinho. É tudo girando em torno assim, da nossa relação com a comida, com os sabores. É, foi um tema que eu tive interesse, né, nos últimos tempos. É, o lançamento vai ser no Comic Con e junto na minha mesa, que é a C05, eu vou ter também alguns outros prints especiais também dentro desse tema e alguns pins, né, algumas, são três modelos de pins, na verdade, que estão com uma tiragem reduzida, na verdade, e exclusivo também lá pro Comic Con. Então espero vocês lá. Um abraço. Oi, eu sou a Karu Motopoulos. E eu sou a Caroline Favre. Nós somos roteiristas e estaremos na CCXP de 4 a 8 de dezembro, lançando o HQ A Cabana, com arte de Gustavo Novaes. Para conferir nosso trabalho, é só ir no Instagram pela querida Cibele. E esperamos vocês na Comic Con, mesa F38. F38, hein? É F38. F38 te lembra o quê, amiga? Nada. Absolutamente nada. Não tem nada, nenhum tipo de referência literária, cinematográfica, não? Não. Bom, então F38 que não lembra absolutamente nada. Fácil de lembrar, então. Quando você pensa em nada, F38. Isso aí. Olá, eu sou o Célio Secari, autor do Graus do Reservatório, e vou estar com a minha nova HQ, O Anoitecer das Rosas, na CCXP, na mesa C31, junto com o Diego Sanches. É uma história de terror e bruxaria. Apareçam lá, abraços. E aí, eu sou o Cris Machado e eu estarei na CCXP com meu quadrinho novo, Gato Batato. Nesse quadrinho a gente acompanha o protagonista, um filhote super fofinho que sempre se mete em confusão porque tem uma imaginação fértil demais. Aí alguém dele vai rolar a revista Japi, que é meu quadrinho do ano passado. Vai ter print de Brooklyn Nine-Nine, de Pokémon, Overwatch, Gravity Falls. Também vai rolar alguns adesivos. E um deles é o gnomo Nicolas Cage, que é um gnomo com a cara do Nicolas Cage. E é isso aí. Vou estar na mesa G29 e é só passar lá e me dar um cheiro. Valeu! Olá, pessoal. Eu sou o Cris Queiroz. Eu sou goiano, de Goiânia. E publico os meus quadrinhos já há 30 anos em jornais do Brasil. É, já tem mais de 30 livros publicados e estarei este ano na Comic Con na mesa E12 e E13. É, tem muitas novidades que eu estou levando. Além dos livros que eu já publiquei de quadrinhos, eu estou lançando também uma caixa de gibis da Turma do Cabeça Oca, muito especial. Vem 4 gibis. O primeiro é comemorativo aos 30 anos da Turma do Cabeça Oca, com uma cartela de adesivos junto. Tem também um lançamento especial também, a agenda temática da Turma do Cabeça Oca 2020, com o tema Razões para Viver. É uma agenda que vem com desenhos em cada página relativos ao tema, com uma razão para viver em cada página, para ser colorido e ser vivenciado. Então a ideia é construir motivos para viver ao longo do ano. E no início da agenda vem elásticos coloridos que a cada dia você pode trocar a cor do elástico da agenda. Essas são duas das novidades que nós teremos na nossa mesa, além também dos títulos que eu já publiquei, a graphic novel Cabeça Oca em Terra Ronca 1, com o desenho do Watson Portela, Cabeça Oca em Terra Ronca 2, a continuação, cada uma com 92 páginas, e a segunda tem o desenho do Gustavo Machado, e realmente são edições muito especiais. Eu espero vocês, lembrando que lá na minha mesa também tem figurinhas do álbum, né, da CCXP que o pessoal produziu. Opa, eu sou o Daniel Esteves, roteirista, editor e professor de histórias em quadrinhos. Tenho um selo de quadrinhos independentes, que é a Zapata Edições, uma escola, que é a HQ em Foco. E eu vou estar lá na CCXP com um livro novo, que é o Sobre o Tempo que Estive Morta, que eu fiz em parceria com a Sueli Mendes, o Pedro Cunhama e o Wanderson de Souza. É um mistério, uma história sobre uma escritora que volta para a cidade natal dela depois de muitos anos e descobre que as pessoas acham que ela morreu, né? Tem todo um mistério em torno disso, né? É uma ilha para onde ela vai e tal. Também vou estar com O Último Assalto, que é um quadrinho que eu lancei recentemente junto com o Alex Rodrigues, que é um drama policial de boxe em São Paulo. E outras publicações como o São Paulo dos Mortos e tal. Vou estar lá na mesa H1011 junto com o Alex Rodrigues, que também vai lançar um quadrinho novo, que é o Correr, uma revistinha de ficção científica que está bem legal também. Espero todos por lá. Fala, meu povo, beleza? Aqui quem está falando é Daniel Souza, eu sou roteirista e ilustrador. Lancei alguns quadrinhos e esse ano eu estou chegando com 3 títulos lá na Comic Con. Você me encontra na mesa H15, onde eu vou estar rachando a mesa com o nosso glorioso Ayrton Marinho, lá da Helldeng e de outros trabalhos, tá? Além dos quadrinhos que eu já lancei anteriormente, que são as HQs Entre Espaço e O Bar do Pântano, você pode chegar na minha mesa e você vai encontrar alguns lançamentos que são as coletâneas VHS e a coletânea Histórias para Não Dormir. São 2 títulos de terror bem bacanas. Na VHS eu estou ilustrando um roteiro do Victor Fraundt e na Histórias para Não Dormir estou ilustrando um roteiro do glorioso Eric Peléas, tá bom? Além disso, tem um título solo meu que vai ser lançado lá também, que se chama Tachyon. E é isso aí, chega lá na minha mesa, tira um sarro da minha cara, puxa os pelos da barba do meu queixo, me dá um tapão na cabeça e vamos bater papo, beleza? Valeu, gente! Prezados amigos, meu nome é Denício Reis, sou roteirista de quadrinhos e editor independente. Edito fanzines e revistas de quadrinhos independentes há 30 anos. Pelo segundo ano consecutivo, vou estar na CCXP. Dessa vez, vou estar na mesa D41. Mesa essa que estarei dividindo com o meu grande amigo, Ron Freire. Cara que eu conheço aí há uma longa data, lá da época dos fanzines, né? E este ano, preparei um lançamento exclusivo para a CCXP, que é a coletânea de 30 anos da revista Quadrante Sul. A revista Quadrante Sul, ela iniciou em 1988, depois teve um pequeno hiato, aí, na verdade um grande hiato, né? Quase 10 anos sem ser publicada, e a gente voltou já no século XXI e publicamos 10 números da revista. Essa coletânea da Quadrante Sul, ela faz parte da minha coleção histórica, né? Porque eu estou fazendo uma retomada do que eu já publiquei ao longo de 30 anos aí dentro dos fanzines e dos quadrinhos independentes. Então, a Quadrante Sul 30 anos, ela é o volume número 2, já que o volume número 1 foi a coletânea Tchê 30 anos. Então, são 120 páginas, lombada quadrada, é um material mesmo de resgate histórico e para colecionadores. Além da Quadrante Sul 30 anos, né, você também poderá conhecer outros trabalhos editados por mim, em especial para este ano, né, Contos de Horror do mestre Júlio Shimamoto. Né, eu acho, aproveitando, né, que nós vamos ter aí a grande homenagem ao mestre, que vai ser o homenageado do artista Charlie da CCXP, você pode aproveitar para pegar esse material bacana. São 6 HQs de horror do mestre numa única coletânea. É um trabalho bem bacana e bem caprichado que a gente fez aí em parceria com a Atomic. E, mais uma vez, convido todos vocês a comparecer na mesa D41, mesa que estarei dividindo então com o Ron Freire, e nós vamos ter lá um monte de material bacana, né? Trabalho meu, trabalho do Ron, enfim, um monte de material bacana. Acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá. Mesa D41 do Artista Ara e da CCXP. Fala pessoal, tudo certinho? Aqui é o Denis Mello, eu vou estar na Comic Con aí na mesa F17 do Artiselli, com o Teocrasília, né, que é o meu projeto atual, né, com alguns spin-offs dele. É uma história bem carregada na política, conversa bastante aí com os acontecimentos recentes que a gente tem vivido no país. E além dos quadrinhos, eu vou estar também com alguns prints aí para quem curte. Então, quem quiser dar uma passada lá para dar um abraço, vai ser muito bem recebido. Valeu, um abraço. Fala aí, galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Didi Mamushka, eu sou quadrinista e eu vou estar do dia 4 ao 8 de dezembro vendendo meu trabalho na Comic Con. Minha mesa é a mesa E16 e eu estarei dividindo com a Ana Lee, que é outra quadrinista super cheirosa. O meu lançamento programado para a Comic Con é um lançamento que se chama A Princesa Passarinho. É um quadrinho de 112 páginas, com um projeto gráfico bem bonito, bem especial. Fala sobre... como que eu posso explicar? Vamos dizer que ele fala sobre libertação feminina. Isso. Conta a história de uma princesa que é forçada a viver de um jeito e chega uma hora que ela literalmente se irrita e chuta o sapato na cara das pessoas. É um quadrinho bem legal. Eu realmente recomendo. Vem lá fazer uma visita pra mim, que a gente vai te receber muito bem, beleza? Eu vejo vocês lá, tá bom? Tchau, tchau. Aqui é o Diego Sanches, do Quad Comics. Vou estar na Comic Con Experience 2019 na mesa F15, com o lançamento Ana Saito, Journalist Fighter, e com as HQs do Quad Comics, do Quad 1 até o Quad 4, o Svalbard, e também Opala 76, Gargantua e Drop Dead. Até lá. Tudo bem, pessoal do Quadrincast? Aqui quem tá falando é o Douglas Franquin. Eu tenho um convite para vocês. Esse ano eu vou estar novamente no Art Sally da CCXP 2019, na mesa E15, apresentando o meu lançamento autoral Sem Palavras, que ano passado fez bastante sucesso, emocionou bastante gente. É um quadrinho mudo, ou seja, sem texto. E também vou levar quadrinhos que eu desenhei, como Halo Escalation, para Dark Horse Comics, e vários prints. E para quem estiver ouvindo aqui no Quadrincast, eu vou fazer uma promoção na hora, lá na mesa. É só a pessoa falar que me ouviu aqui no podcast, que eu vou dar um desconto especial. Valeu! E aí, pessoas da Quadrincast, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Edgar Agostinho. Pra quem não me conhece, eu sou quadrinista, ilustrador, humorista, professor e eu tenho uma banda, ou seja, eu zerei as profissões que pagam um pouco. E eu vou estar na Comic Con esse ano, lançando meu quadrinho novo chamado Que Perigo, né? Uma obra muito charmosa e sensual sobre assassinato, demônio e uma vovozinha muito simpática. Certo? Além disso, também tem o Livro dos Insultos, uma parceria minha com o Léo Lins, outro comediante stand-up, né? Um livro teórico e prático sobre essa arte maravilhosa de insultar alguém, correto? E além disso, também vou estar com os meus outros livros, né? Tem o Manha, que é o Apocalipse Zumbi, As Histórias Mais Sem Graça do Mundo, Theo Tracker e o Churros Encantado. Tudo isso na minha mesa E19. E de Edgar, seu novo quadrinista favorito, 19, que é 18 mais 1. E19. Espero vocês lá. Um grande beijo. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eduardo Cassi e você pode me encontrar na mesa E40 do Artist Alley da CCXP. Vou estar com três lançamentos lá. O primeiro é o Vikings Morte ao Troll, que foi uma história, um quadrinho que foi financiado pelo Catarse. O segundo é uma história numa coletânea em quadrinho também, o Homem do Saco, na coletânea Sangue no Olho. E o terceiro lançamento é um conto meu, é esse de literatura, na coletânea Duendes. Além disso, vou estar levando toda a minha obra completa da série Templos de Sangue, da saga Vikings, ou seja, se você curte boas batalhas, curte imortais, curte medievalismo com 4S, sangue, suor, sexo, sujeira, só me procurar lá nesse evento que vai ser épico. Te aguardo, vem preparado, que lá tem coisa ótima. Mesa E40. Fala, pessoal do Quadrincast. Meu nome é Elton Tomasi e esse ano eu vou estar na CCXP, na mesa H26. A novidade desse ano é que eu vou levar todos os originais para que eu desenhe para Aftershock, editora americana, os originais de Animosity. São eles a edição 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Vou levar também Animosity Tales. Todos os originais vão se encontrar na minha mesa a preços acessíveis. Originais no valor de R$50. Então quem passar lá, fala que ouviu o áudio aqui do Quadrincast, que eu vou dar uma revista para vocês de brinde. Assim, até quando durar o estoque, né? Passa lá, fala comigo, vai ser um evento incrível, a gente vai se divertir bastante lá, tá bom? Abraço! E aí, você que está ouvindo o Quadrincast, aqui é o Eric Peleias, eu também vou estar na CCXP este ano. A minha mesa é a G1213, se eu não me engano. Vamos passa lá, vem ver meus quadrinhos, meus prints, esse ano tem lançamento, como fazer amigos e enfrentar fantasmas. Então, até a CCXP, abraço! Fala pessoal do Quadrincast, tudo beleza? Aqui quem fala é a Ivy. E como eu tô estreando no evento, eu resolvi levar comigo um artefato ainda inédito na Comic Con Experience. O primeiro livro independente a tratar meninas como protagonistas do universo do futebol. É uma história real sobre preconceito e inclusão vivida por mim e por muitas garotas. Se chama Gol Delas. Na minha mesa você vai encontrar prints, adesivos e outros brindes sobre Gol Delas. E como eu sou mãe de calopsitas, eu vou levar comigo adesivos e prints com tema de calopsitas fantasiadas de super-heróis. Você encontra também na minha mesa temas como futebol feminino, pokémons e empoderamento feminino. Beleza? Só lembrando, mesa B05, B de bola e 5 títulos da seleção brasileira de futebol. Beleza? Espero vocês lá. Gol Delas! Oi pessoal, aqui é a Fabiana Shizui, sou ilustradora e vou estar no Artist Alley da Comic Con lançando o meu livro Bibi Lembranças da Infância. E terei também os meus outros 3 livros que eu lancei nos anos anteriores, e também canecas, bottoms, pins, sketchbooks, prints e mais um montão de coisas. Eu e o Sandro Rojo estaremos então na B36, aparece lá, valeu! Queridos, aqui é o Catena do MDM, avisar que estaremos na CXP esse ano mais uma vez, com mais um livro do MDM, dessa vez o Coleção Histórica MDM pelo Marcos MTC, Marcos Tavares Costas, né, ou o MTC. A gente reuniu as histórias do MDM do primeiro e do segundo livro, com as sessões de cartas e com o álbum de figurinhas, mais uma história inédita, totalmente inédita, que ele escreveu e desenhou, com mais sessão de cartas, mais alguns extras, revista de 64 páginas, e dessa vez o MDM vai fazer uma parada diferente. Nós venderemos a revista por R$25, porque todo o dinheiro arrecadado com a venda da revista vai para o Marcos, que se encontra numa situação um pouco complicada de família, não tá podendo trabalhar para ajudar a mãe que está muito doente. Então, quando a gente teve a ideia de fazer a revista, a gente já teve automaticamente essa ideia de ajudar o Marcos, porque nesses todos esses anos de MDM a gente sempre tentou bolar alguma coisa que usasse o nosso alcance e usasse a nossa, entre aspas, fama é uma coisa meio feia de falar, mas entre aspas, a nossa popularidade para ajudar de alguma forma. A gente ajudou o Cadu Simões naquela época que ele precisou do tratamento fazendo a venda de espaço no podcast para quem quisesse gravar com a gente. O Buquê me ajudou fazendo a venda de um original dele. Então a gente teve essa ideia quando a gente, pô, o que a gente vai fazer esse ano pro Gibi, né? Ah, vamos fazer do Marcos, vamos chamar o Marcos e tal. E aí a gente, pô, vamos chamar, mas vamos ajudar o cara. O cara tá precisando muito. Então, todos os anos a gente sempre escuta, ah, tá muito barato, ah, tá dando preju, ah, se fosse 50 eu comprava. Então a gente tá pedindo encarecidamente, se você curte o nosso trabalho, curte o que a gente faz, a gente só tá pedindo uma ajuda pro nosso amigo. É o máximo que a gente pode fazer. Todo o dinheiro vai pro Marcos, a gente não vai reembolsar o que a gente gastou com impressão, a gente não vai reembolsar nada, mesa da CXP, nada. Todo o dinheiro que a gente ganhar com as vendas dos prints e da revista vão para ele. Nós teremos 5 prints do MDM na mesa. 4 são do Marcos, são as 3 capas, as 3 histórias coloridas, mais um desenho que ele fez para a primeira camiseta do MDM que a gente lançou, ele recoloriu, e um print que o Hel fez. O Hel fez uma ilustração que ficou muito legal e a gente decidiu fazer um print. Também tudo isso vai pro Marcos. E se sobrar a revista, a gente espera que não, né, por uma boa causa, mas se sobrar a revista, a gente vai tentar fazer um micro lançamento pós-CCXP aqui em São Paulo ainda, mais ou menos ainda no final de dezembro, eu acho. Talvez final de dezembro, começo de janeiro, mas a gente vai tentar. A ideia é que não sobre para a gente poder ajudar mais ainda o Marcos. Então, por gentileza, vocês curtem o MDM, conhecem e puderem ajudar a gente, ajudar o Marcos, a gente fica muito grato. Mesa D36, a gente vai ter o livro, vai ter os prints, vai estar o Léo Finocchi junto também com a coleção completa do Hell No, lançando o último número e também vai estar com prints. E espero vocês na CXP, sempre eu fico muito feliz, muito grato e muito orgulhoso de estar pelo MDM na CXP pelo 5º ou 6º ano, já até perdi a conta. Fico muito agradecido com o carinho de todo mundo, de sempre estar acompanhando a gente. Eu, esse ano, devido a algum entraves de trabalho, criança pequena, eu me ausentei dos podcasts, mas continuei por trás do MDM aí, contribuindo com as revistas, contribuindo com essas coisas que eu gosto. O MDM sempre foi uma das minhas maiores conquistas na vida, e isso eu não vou deixar, não vou abandonar esse barco tão cedo. Então, Gravelho, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Espero você lá também. E nos vemos na CXP a partir de quarta-feira na mesa D36. Abração, galera. E aí, Luiz, e aí, pessoal? Aqui quem fala é o Felipe Castilho. Tô aqui pra falar dos meus lançamentos da Comic Con Experience. O primeiro deles é o Horror de Dunwich, adaptação do conto do H.P. Lovecraft. Roteiro meu com arte do Fred Rubin. Fred incrível, fez Le Chevalier, a série do Cão Negro, Matrimônio de São Inferno, todos pela VEC Editora. E esse a gente tá lançando agora pela Editora de Cultura. Vai estar lá na mesa, a gente vai estar lado a lado lá, ele na mesa D9, eu na mesa D10, D11. Você pode passar lá. E eu também tô lançando o meu projeto do Catarse Assinaturas, que se chama A Magia ao Povo Pertence. É um projeto por temporadas onde você vai receber quadrinhos mensais. E a primeira história chama Guaraza, Outra Margem, desenhado pelo Roy. No Twitter você encontra, e no Instagram você encontra como Monara Miss. A arte do Roy é absurda, ridiculamente linda. E você passa lá, que você tem um postal para os primeiros apoiadores. O projeto começa no mesmo dia que a Comic Con, né? Dia 4, no Spoiler Night. E tá bem bonito. O Roy tá na B28 lá, e eu tô um pouquinho longe na D10, mas você consegue conhecer mais o projeto. Tem prints, tem artes. Fala sobre deuses antigos e Lobo do Guará. Todo mundo ama Lobo Guará. Lobo Guará é uma coisa bonita. Tá bom, galera? Vejo vocês por lá. Valeu pelo espaço, Luiz. Um abraço. E aí, galera do Quadrincast, beleza? Quem tá falando é o Felipe Fogosi. Eu tô aqui pra convidar vocês pra passarem na minha mesa lá no Artist Alley da CCXP 2019, que com certeza vai estar épico. Então é o seguinte, pessoal, tô na mesa G16, vou dividir com o Adler Daré, também um quadrinista muito bacana, e eu vou levar o meu lançamento desse ano, que é o Caos, né? É a continuação do Aurora, que foi meu primeiro quadrinho que eu lancei em 2015, e em abril desse ano eu lancei o Caos. Muita gente, né, tá esperando. Afinal de contas, eu tenho ido na CCXP desde 2014, na verdade, né? Então, todos os anos eu tenho comparecido, e muita gente comprou o Aurora, né? Foi comprando ao longo dos anos e sempre me perguntava, e a continuação? Então, finalmente, chegou, vou levar lá, vai estar lá, vai ser o meu grande lançamento do ano. Mas, além, né, do Aurora e do Caos, que são ficção científica com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, muita ação, vou estar levando também o Comunhão, que é o quadrinho que eu lancei em 2017, aí já é uma história de suspense com terror psicológico, decapitação, gore, é uma história que o bicho pega, mas também muito legal. E um outro dia que eu lancei ano passado, que aí já é um drama sobrenatural, mas também uma história muito bacana de um jovem que encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele, assim, a repensar todas as escolhas que ele fez ao longo da vida. Inclusive, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com esse texto, que é muito bacana. Então é isso, eu vou estar com esses quatro quadrinhos, né? O Caos é o grande lançamento. E espero vocês lá, então, na mesa G16, para a gente bater um papo, né? Para vocês conhecerem os quadrinhos, levarem autografado, né? Com tudo que merece, né? Então é isso aí, galera. Vou estar os quatro dias, cinco, na verdade, né? Com Spoiler Night, quem que for lá também. Então é isso, espero vocês lá, a gente se encontra e vai ser épico mais um ano, mais uma vez, estamos naquela expectativa. Valeu? Um abração, até lá! Oi, eu sou o Flávio Soares e a gente se vê na mesa E26 do Artist Alley da CCXP, com prints, quadrinhos, sketches originais e muito mais. Tem novidade, tem muita coisa boa. Aparece lá, nem que seja só para dar um oi, na mesa E26, no Beco dos Artistas da Comic Con. A gente se vê lá. Olá, meus camaradas que estarão na CCXP. Aqui quem fala é a Francesca Fermata. Eu vou estar na mesa G27 junto com o Edu Capelo, lançando o Receituário Volume 2, Amanteigados. Não, não é um livro de receita, é um livro de suspense gastronômico. Você não sabe o que é um suspense gastronômico? Não se preocupe. Passe lá e descubra. Nesse exato momento, o meu ilustrador Alexandre Carvalho está aqui se contorcendo de vergonha. Aguardo vocês no CCXP para garantir o volume 1, 2 do Receituários para alimentar e saciar a sua fome de suspense. Beijos, nos vemos lá. Abraço, Francesca. Olá, eu sou Gabriel Dantas. Assino na internet como @bifeodunicórnio, onde eu produzo umas tirinhas meio toscas sobre relacionamentos. Inclusive, tem uma personagem que é uma abelha e eu já passei de 100 tirinhas postadas dela no meu Instagram e no Twitter. E eu estarei no Adzela da Comic Con, na mesa E41, com o Gleison. Irei levar uns prints e gibis. Dos gibis, irei levar Abandonado para Helena, que eu publiquei no ano passado, que é um gibi sobre um gato que se apaixona pela filha da professora de reforço. Também irei levar Não Pedi Para Estar Aqui, que são garotas que querem se divertir no meio de uma invasão alienígena, e foi um dos meus lançamentos da Comic Con do ano passado. E também um zine que eu lancei esse ano já, que é o Talvez Tudo Fique Bem, que tem gatos de tapa-olho, tem monstros, sangue, porrada e tentativas de pegação falhas, muito falhas. Então tem desde ela moldando árvores, novos animais, até lidando com a vida e a morte assim, de suas próprias criações, e monstros assim, que surgem do nada, que ela não sabe de onde vem e tal. É uma doideira. Mas é isso, e é um zine de 40 páginas que só teremos lá. É isso, muito, muito obrigado pelo espaço para deixar eu falar aqui sobre minhas coisas, meu trabalho. E nos vemos na Comic Con, na mesa E41. Oi pessoal, eu sou o Gabriel, criador da página Sou Petros, e eu quero convidar todos vocês a visitarem a minha mesa na Comic Con, de número C07, e ver todos os meus lançamentos, prints e HQs que estarei levando, e principalmente o meu lançamento Para Onde Estamos Indo. Aguardo vocês lá. Fala galera, aqui é Guilherme de Souza, criador da série A Última Bailarina. Quem não conhece a série, conta a história de uma bailarina desmiolada, um ursinho desbocado, um unicórnio que tentam juntos sobreviver a um apocalipse zumbi. É uma série de humor negro, né, para maiores de 16, já recebeu diversas indicações ao Troféu HQ Mix em 2017. Ganhou o prêmio na categoria Melhor Publicação de Humor, né, e tá no quarto volume. Quem quiser passar na minha mesa F18, né, pode dar uma olhada, conhecer, dar uma folheada, né, e além dos quadrinhos, vocês também vão encontrar print, né, a gente vai estar levando print dos mais variados temas, né, tem Guardiões da Galáxia, Vingadores, Mandalorian, games, Riverdale. Então, bom, é isso. Espero vocês lá. Valeu! Oi, pessoal do quadrinho. Aqui é o Guilherme Smi, que vai estar na mesa A27, com alguns lançamentos exclusivos para essa Comic Con, que é o Bem na Fita, um quadrinho sobre uma menina que entra no mundo dos videoclipes e precisa salvar esse lugar e saber como sair de lá também. O Extremos da Existência, que é uma compilação com contos e quadrinhos de horror, sobre uma menina que cai num buraco e nunca mais para de cair, e sobre um cara que acorda num dia diferente no mundo pós-apocalíptico e tenta descobrir o que está acontecendo por lá. Além disso, estou levando uma autobiografia sobre sexualidade e identidade chamada Só os Inteligentes Podem Ver, que foi produto do meu mestrado e também foi finalista do prêmio Mix Literário promovido pelo Mix Brasil. Então eu espero vocês lá. Um abraço. Fala pessoal, galera que curte aí o Quadro Incast. Essa é a primeira vez que eu tô indo na CCXP. Meu nome é Immigrant, eu faço quadrinhos. Lancei meu primeiro quadrinho esse ano e vou levar uma nova versão do meu quadrinho, cheio de ação, com forte inspiração no mangá, no underground de quadrinhos americanos como Robert Crumb, onde dois assassinos altamente treinados vão se encontrar no meio de Chinatown, em Nova York, atrás de uma maleta misteriosa. Forte influência do cinema de Hong Kong dos anos 90, uma puta homenagem aí legal pra caramba a todas essas influências que fizeram eu ser o quadrinista que eu sou hoje. Venham conferir. Dá uma passada na mesa, nem que seja para dar um abraço. Tem print, mesa D03, D de dado, passa lá, dá uma conferida, vai ter print, vai ter minha HQ, Graphic Noir Jersey. Passa lá e confere. É bacana, não vão se arrepender. Tem print de Batman, tem print de um monte de coisa, um monte de personagem bacana. Vai levar, quem comprar HQ, vai levar um brinde legalzinho. Tem coisa bacana, só finesse. Passa lá e confere. Valeu, um abraço a todos. Olá, amigos do Quadrincast, aqui quem fala é o Júlio Cavalheiro, autor dos álbuns Guerra 1914-1918 e Guerra 1939-1945, Primeira e Segunda Guerra Mundial, contextualização histórica e história em quadrinho. Quem for para a CCXP-19 e passar pelo Artist Alley, eu vou estar na mesa G44, e esse ano tem álbum novo, O Mago e a Guerra. Passem por lá e confiram. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Cajipato e eu vou estar aqui na Comic Con nos dias 4, 5, 6, 7 e 8. Vou estar aqui na mesa E39 trazendo o quinto volume de Quack. Para quem acompanha a série, agora o pau vai comer. Valeu, um abraço, vem aqui na minha mesa me conhecer. Olá, eu sou o Keto Pagano, eu sou desenhista digital e tradicional e quadrinista. Eu vou estar levando para a Comic Con Experience meu quadrinho Bill, Um Dia de Azar, que é infanto-juvenil de comédia. E estarei levando também o lançamento Animus, em estilo mangá, que é uma história medieval com lutas épicas e também fala sobre a vontade de viver e os obstáculos mentais e psicológicos de cada um de nós enfrentamos durante a vida. Minha mesa é a A19. Vejo vocês lá, hein? E aí, como é que você tá? Aqui é Leonardo César e eu vou estar na Comic Con 2019, na mesa D16 do Arts Alley, e eu vou trazer um lançamento incrível, que é o meu livro Saturno, onde eu reúno todas as tiras que eu já posto no meu Instagram, @leocsaturn, além de umas tiras novas e também sketches, meu processo criativo, tudo muito bem explicado, ensinando como eu faço meus desenhos, minhas tiras, minhas ideias e tudo mais. Além disso, vou estar com pins, prints incríveis e holográficos, então vai ser maravilhoso. Espero muito que você passe na minha mesa. Beijo, tchau! Olá, ouvintes do Quadrincast, aqui quem fala é a Lorar, e eu tô aqui pra falar um pouco sobre minha participação na CCXP esse ano. Uma das minhas missões como artista é conseguir divulgar informação e ciência, então tudo que eu faço tem um pouquinho desse viés. Esse ano eu vou estar levando para a CCXP, junto com o artista Leonardo da Almeida, uma tabela periódica ilustrada que a gente financiou via Catarse e demorou cerca de 6 meses para conseguir produzir, porque foi muita pesquisa, foi muito trabalho, e aí a gente vai estar lançando ela lá. Eu também vou estar levando o livro Folclore Esquecido, que ainda não foi lançado, foi financiado no final do ano passado e vai ter lançamento agora nessa CCXP. É um livro que reúne várias lendas desconhecidas do folclore brasileiro e também suas ilustrações e concept arts. Além disso, eu vou estar levando um quadrinho meu, autoral, que eu fiz no começo de 2016, quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos. Ele chama Quadrinhos de Bad. E na nossa mesa vai ter também vários prints sobre ciência, sobre relações humanas, sempre com algumas tiras, algumas sacadas. Então, se vocês quiserem me ver, conferir meu trabalho, a mesa é a C15. Vão lá me dar um abraço. E se falarem que viram aqui no Quadrincast, eu vou dar um brindezinho, tá bom? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é o @superlorar e o do meu companheiro de mesa é o @a.biogênese. E lá vocês podem encontrar várias coisas que reúnem ilustrações, ciências e outras áreas das humanidades. É isso aí, obrigada pessoal e aproveitem essa CXP. Meu nome é Lucas Libânio, eu tô participando esse ano na Comic Con 2019, eu tô na mesa H21, junto com o meu parceiro Eduardo Vetilo. Além das coletâneas de tiros do Grotes, que eu já vinha trazendo nas outras edições, esse ano eu tenho um lançamento, que é meu sketchbook, além de alguns prints e postais de alguns personagens favoritos meus que estão fazendo aniversário esse ano, por exemplo, Popeye, Tintin, Gato Félix e Asterix. Agradeço ao pessoal do Quadrim pela oportunidade de participar. Valeu. Fala, pessoal do Quadrimcast, aqui é o Lucas Pereira. Eu vou estar na CCXP na mesa H29, lançando o meu quadrinho Tengu, a última edição do meu quadrinho, e também um artbook de 120 páginas com 105 criaturas da mitologia japonesa. É isso, eu espero vocês lá na mesa H29 e um forte abraço aí pra vocês. Até mais. Meu nome é Luciano Salles e eu tô lançando meu novo quadrinho Grand Prix Metanoia na Comic Con Experience 2019. Você pode encontrar esse quadrinho e também meus outros na mesa B01, B de bola 01. Tô bem na ponta da fileira, então você pode adquirir o Grand Prix Metanoia por R$15. E aí você vê meus outros quadrinhos, alguns pôsteres e prints, mas alguns originais. Se você se interessa por original, chega ali na mesa e é só pedir. Você tem algum original aí, Luciano? Que eu tenho. Também faço sketchbook, tem uma tabelinha de preço ali. Enfim, eu espero você na mesa B01 para levar Grand Prix Metanoia e completar sua coleção das minhas HQs. Se falta alguma. Grande abraço e até lá. Fala, galera do Quadrimcast, aqui é a Bárbara Knupe, conhecida como a Major Cupe. Eu vou estar na CCXP, na mesa C14, lançando meu primeiro quadrinho, Gatas Exaustas. Aparece lá, mesa C14, hein? Olá, pessoal do Quadrimcast. Eu sou a Majori Yokomizo, estarei novamente na Comic Con deste ano. Será uma grande honra, porque estarei lançando o meu terceiro quadrinho lá, chamado Caroço de Abacate. A minha mesa é H29, estarei juntamente com o Lucas Pereira. Estamos muito felizes de poder novamente estar compartilhando nossos trabalhos com vocês. Estamos bem ansiosos, espero vê-los todos lá. Um beijão para vocês e até logo. Olá a todos, eu sou o Leandro Henrique Altafim e estarei na mesa A29 do Arts Alley com o Mangarts Comic Studio, lançando 3 quadrinhos. O primeiro deles é o J-Fox volume 4, o segundo é o 4 Estações Samurai e, por último e não menos importante, o Neo Shaddai, ou seja, estaremos com 3 lançamentos no Arts Alley da Comic Con Experience 2019. Tá bom, galera? Aguardo vocês lá. Um abraço. Gente, eu sou a Manu Cunhas e vou estar na mesa G37 lá na CCXP. Eu vou levar meu livro Ao Acaso, Mulheres Livres, Mamilos Polêmicos, que é uma coletânea de aquarelas com diversos nus femininos, mostrando mulheres de todos os corpos e idades possíveis. Também vou levar muitos ímãs, adesivos e pôsteres dentro da temática do corpo feminino, feminismo, gatos, que é uma coisa que eu adoro. E também levarei prints de fanarts do Overwatch, Steven Universe, Harry Potter, pins, enfim, um monte de coisa. Então a minha mesa é cheia de tralha, quem quiser um pouquinho dessas coisas, vem lá falar comigo. Olá, galera do Quadrincast, um prazer falar de novo com vocês. Meu nome é Marcelo Fontana, estou esse ano de novo no Artist Alley da Comic Con Experience. Estamos à mesa B14, B15, estamos lançando mais uma edição do Never Die Club. Dessa vez o subtítulo é A Cosmonauta, que trata da saga de Ilana, uma imortal que quer ir vagar pelo espaço infinito por toda a eternidade. Será que ela vai conseguir? Vamos lá conferir esse quadrinho lá, esse spin-off na nossa mesa. Além disso, a gente tem também as outras edições do Never Die. Vale muito a pena conferir. Roteiro meu, arte do Tony Silas, Alex Lins, Bruno Bull, Elton Tomasi. Outra novidade para esse ano vai ser um quadrinho infantil que eu escrevi junto com a minha filha. O nome é Alumiar. É uma aventura sobre amizade, sobre mitos. É um quadrinho bem legal. É infantil, mas para ser lido por toda a família. Roteiro meu, Marcelo Fontana, arte da minha filha, Luísa, arte não, roteiro da minha filha também, Luísa Fontana, e arte da Bárbara Machado, uma arte linda, toda aquarelada. Espero vocês lá para a gente conferir quadrinhos, para a gente conversar sobre quadrinhos, e vai ser muito legal. Um abraço. E aí, amigos do Quadrincast, tudo bom com vocês? Aqui é o Mário Cal, quadrinista, ilustrador, professor e mais recentemente youtuber. Tô aqui falando com vocês para chamar vocês para ir na mesa F16 na Comic Con Experience, onde eu vou estar junto com o Lucas Oda para a gente lançar Monstruário Volume 2, que tá muito legal, tá muito incrível, e é a conclusão da saga da Lúcia e a busca dela pela pessoa sem medo num mundo onde todo mundo é obrigado a conviver com um monstro. Além disso, claro, a gente vai ter os outros títulos, né? Vai ter Monstruário Volume 1, vai ter o Arquivos Secretos, que é o nosso spin-off do Monstruário. A gente vai ter os meus títulos, Pieces, Morfine, Nós, Quando a Noite Fecha os Olhos. E vamos ter também uma coleção de prints bem bacanas, e além de brindes do Monstruário, que vocês só vão descobrir quais são indo lá na Comic Con. Beleza? Mesa F16, eu espero vocês lá para dar um abraço. Valeu a força, galera do quadrinho. Abração para vocês e até mais. E aí galera, tudo na paz, tudo belezinha? Eu sou Michel Ramalho, sou ilustrador, sou quadrinista e eu quero convidar vocês a estar passando na mesa E31, que eu vou estar dividindo junto com a Bel Pardal. Esse ano eu vou estar lançando o meu artbook chamado Querido Diário, onde eu reúno aí algumas das obras que eu fiz ao longo da minha jornada, né? E também contando um pouquinho sobre os bastidores, né? Desse dia a dia de como ilustrador, como quadrinista e os bastidores dos projetos que eu fiz ao longo desses anos aí. Além disso, eu vou ter o Legume e o Tempo, o Legume do Lado Avesso e mais um monte de obras aí que saíram anteriormente nas outras CCXPs e tudo mais. Beleza? Aguardo vocês lá pra gente trocar uma ideia, dar um abraço e aproveitar para viver esse épico da melhor forma possível. Fechou? Um abração e aguardo vocês lá. Oi pessoal, aqui é o Mike Deldato. Estou aqui para dizer que estarei na CCXP 2019. Aonde? Não tenho a menor ideia, de verdade. Mas vocês perguntam e vocês me acham. Eu não sei o que é que eu vou vender. Talvez eu tenha o meu sketchbook, se não se esgotar. E vou ter um monte de print que eu não sei quais são. Mas espero vocês lá. Até mais. Oi, eu sou a Mili Silva, sou escritora e roteirista. Estarei na mesa G37, lançando minha HQ Doce Jazz, ilustrada pela Melissa Garabelli. Também levarei o guia básico e prático de roteiro para sua próxima história em quadrinhos. As minhas HQs A Samurai Yorimichi e A Samurai Primeira Batalha, caderninhos, prints e bottoms dos meus personagens. Apareçam lá! Oi, eu sou a Natana Erika e esse ano eu estarei novamente na CCXP, na mesa G09 do Artist Alley. E vai ter muita arte nova e eu espero que vocês deem uma passada lá para me dar um oi de novo, tá bom? Beijo! Olá, tudo bom? Meu nome é Omar Vignoli e estarei os 5 dias na CCXP 2019, na área dos artistas ali, né, no Artist Alley, com as HQs que eu faço, né, Coelho Nero, Histórias Passageiras, Aura, Os Orixás, Meninos e Dragões, onde eu participo fazendo arte na Icor, né, e a novidade é a HQ Vulcan, a 1 e a 2, onde a número 2 eu faço os desenhos em arte final. E estarei lá na mesa A42 ali e espero vocês lá. Valeu, um abraço. Pessoas que acompanham o Quadrincast, tudo bem? Aqui é o Paulo Borges, eu estarei na CCXP 2019 na mesa A12. Esse ano não tem um lançamento de quadrinhos, não deu tempo para fazer para essa CCXP, mas estou preparando umas coisas bacanas aí para o próximo. Mas estarei lá com os meus quadrinhos Mary Up, Bilhetes, que é um coletivo bem bacana, meu sketchbook que eu lancei o ano passado, uns prints originais. E a novidade aí para muitos artistas que estarão lá, não são todos, é o álbum de figurinha do Artist Alley, que eu estou participando. E quem comprar esse álbum lá na minha mesa vai ter um brinde bem especial, tá? Esse álbum todos vão vender no mesmo valor de R$20. E as figurinhas são todas gratuitas, basta passar na mesa dos artistas para pegar. Então, se você pegar o álbum com outra pessoa e quiser passar na minha mesa lá para pegar a figurinha, vai ter umas novidades também. E se comprar o álbum comigo, vai ser melhor ainda, né? Então, aguardo vocês nessa CCXP. Um abraço. Tchau. E aí, pessoal? Aqui quem fala é Paulo Kilwagen. Eu sou autor do Blue e os Gatos. Estou na mesa E14 lançando o meu projeto 101 Maneiras de Dormir. Um álbum ilustrado com 101 poses de gatos dormindo. Eu acredito que seja um presente ideal para quem gosta de gatos e para quem gosta de dormir um pouco, tá? Dá uma passada lá na mesa, tenho bastante conteúdo do tema, né? Além dos outros livros da Turma do Blue e os Gatos. Espero vocês lá. Grande abraço. Olá, meu nome é Ron Freire, eu sou de São Luís do Maranhão. Essa é minha primeira vez no AXXALE da Comic Con. A minha mesa é a D41. Eu estou levando prints de personagens Marvel, DC, do filme do Coringa, Game of Thrones, personagens de filme de terror. Uma variedade bem grande, tá? Além de artes originais, de quadrinhos que eu fiz tanto aqui para o Brasil quanto para os Estados Unidos, para editoras independentes. Eu também vou fazer um lançamento do quadrinho Lorde Cramos e os Mercenários de Satai, com roteiros do Gil Mendes, tá? E desenhos meus. Além do meu quadrinho autoral, Grimório, e a quadrinização que eu fiz do Fausto, do Goethe, pela editora Peirópolis. Em 2017, esse quadrinho recebeu um prêmio da Unesco, que é o selo Cátedra 10, e também vai estar à venda lá na minha mesa, beleza? Então, passar lá na mesa D41 para conhecer meu trabalho e a gente bater um papo, beleza, galera? Aguardo vocês lá. Grande abraço. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Rafael Loureiro. Você me encontra na CCXP vendendo os meus prints de Cybercops, de X-Men e vários outros desenhos que marcaram a nossa infância nos anos 90 aí. Você me encontra na mesa E32, ao lado da Bianca Nazari. Eu espero vocês lá. Grande abraço. E aí, Luiz. E aí, ouvinte do Quadrincast. Aqui é o Rafael Marçal. Estarei nessa CCXP 2019 na mesa E25. Com o meu novo lançamento, Filhote de Mandrião, mais os livros anteriores, o da Hanzinza, o do Rei Bocó, e print de cultura pop, vai ter Jovens Titãs, Harry Potter, Pokémon, esses esquemas aí que a gente já está acostumado na CCXP. Beleza, pessoal? Quem puder, me segue lá também no Instagram, @RafaelMarcal. Abraço! E aí, pessoal do Quadrincast, tudo beleza? Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista de quadrinhos. Sou responsável pela edição de boa parte dos quadrinhos, de todos os quadrinhos da Editora Draco. E esse ano a gente está fazendo 10 anos de Editora Draco e vamos fazer um rebuliço nessa Comic Con. Nós vamos lançar 8 quadrinhos em diversas mesas aí durante o evento. O principal deles é Sangue no Olho, uma coletânea de faroeste totalmente ambientada no Brasil, com histórias de faroeste inspiradas e aí buscando influência no novo faroeste, no faroeste contemporâneo, faroeste de Três Anúncios para um Crime, De Onde os Fracos Não Têm Vez e de outros grandes clássicos aí da nova produção de cinema que busca trazer um faroeste contemporâneo, né? E a gente coloca as histórias aqui no Brasil, então tem histórias na periferia, no interior do sul, no nordeste, também tem histórias que se passam aqui em São Paulo, numa quebrada, então tem várias histórias, no Brasil Colônia, sempre tem uma pegada diferente do que a gente está acostumado a ver no faroeste, então a gente está trazendo isso no Sangue no Olho, um quadrinho bem, bem interessante. Vai estar disponível nas mesas E37, E40, F0102, que é onde eu vou estar na Comic Con. Outra publicação que a gente vai lançar na Comic Con é o quadrinho A Máscara da Morte Branca, escrito pelo sensacional Alexei Dodsworth e com arte de Isaac Sagara e capa de Davi Oliveira. É uma história muito interessante sobre uma mulher judia, que era portuguesa e teve que fugir de Portugal para o Brasil pela perseguição aos judeus da Inquisição, e acabou se tornando uma das mulheres que mais tem descendentes no Brasil, mas ao mesmo tempo ela também é conhecida como uma assombração, que é vista em alguns lugares de Pernambuco lavando suas pratarias na beira de um rio. Um quadrinho de suspense, bem naquelas histórias clássicas de assombração e terror. Vai estar na mesa E37, junto com o Alexei. É só colar que vai ter um material, um quadrinho muito bacana e com preço muito especial. Outra publicação da Draco, que vai estar na Comic Con, é Steampunk Ladies, Choque do Futuro. Um quadrinho que dá continuidade à série Steampunk Ladies, que começa com Steampunk Ladies Vingança a Vapor. O roteiro, como sempre, é do Zé Wellington. Os desenhos são de Sara Prado, Wilton Santos e Leonardo Pinheiro. As cores são de Elis Carlos, Ale Starling e Thiago Brandão. E claro, tem as letras do sensacional Davidson Manes, isso mesmo, o cara do Justiça Sideral. E esse quadrinho, ele coloca aí umas questões bem interessantes, misturando feminismo, steampunk e aquele movimento das sufragistas que estava rolando ali na Londres vitoriana. Vai estar na mesa F08, junto com o Zé Wellington. E ele tem um material bem legal, acho que vale muito a pena. Ele sempre coloca questões sociais e quadrinhos, alguns ambientados no Brasil, como Cangaço Overdrive, que foi indicado ao Jabuti. Também tem Vikings, Morte ao Troll, o novo quadrinho de Eduardo Cassi e Carlos Seco. A dupla volta depois de Noite em Valhalla e traz aí uma história longa de 60 páginas, com bastante violência, com vikings enlouquecidos enfrentando aí a criatura mítica do Troll. Será que ele existe? Será que é uma criatura que nós imaginamos como seja? Um quadrinho muito bacana, com uma arte carregada, com um nanquim bem agressivo. Então, se você quer pegar esse quadrinho e outras obras do Eduardo Cassi, como uma que eu fiz com ele, que chama A Teia Escarlate, você pode passar na mesa E40 do Arts Alley e conhecer o trabalho dele. E, inclusive, tem também a edição anterior, que é Noite de Valhalla, uma história curta. E o livro que dá origem a essa série, que é Vikings Berserk, que tem uma mulher protagonista, um baita livro de fantasia histórica. Temos também a sensacional Ópticos Intervenções, isso mesmo, um quadrinho escrito por Thiago Pesanetic e com desenhos de Maurício Leone e cores de Rodrigo Fernandes. Esse é um lançamento aí que já estava aguardado pela galera, a gente fez um catarse bem bacana, assim como a gente fez do Vikings, né? E esse é um quadrinho de ficção científica com um humor meio Bill Murray, uma coisa meio cínica. Também tem uma historinha curta do Zanetic com o Gustavo Lambretta. Esse material vai ser encontrado lá na minha mesa F0102 ou na mesa que eu comentei lá do Alexei, porque a capa é feita pelo Salimena, né? Então vai estar na mesa E37, beleza? Outra obra que foi junto com o Ópticos, o Catarse, foi Cabra d'Água e a Peleja contra os Gigantes. Um quadrinho para quem curte histórias nordestinas, com aquele sotaque, com aquela vibe gostosa, aquela ambientação no sertão. E pessoas lidando com tudo isso de uma forma muito bacana, com arte, com conhecimento e tudo mais. E esse quadrinho foi escrito pelo Ayrton Marinho e desenhado pelo Lederli Mendonça, dois nordestinos, gente boa demais. E tem uma historinha curta do Leopoldo Anjo, que saiu na premiada Gibi Quântico e que agora está colorida, como não estava antes, e num formatinho um pouquinho maior. Então, se você gosta de histórias regionais, com uma pegada de Alto da Compadecida, essa seria uma mistura muito doida de Alto da Compadecida com One Piece. Você encontra na mesa H15 com o Ayrton. E agora um material muito bacana da Draco, que é o Quack. O quinto volume de Quack, você que gosta de mangá e quer uma pegada diferente, cansou de ler as mesmas coisas dos mangás shonen japoneses, desculpa. Vai curtir muito esse material do Kaji Pato, que tem aí, vamos dizer assim, a apresentação dos grandes desafios que o Baltazar e o Colombo, essa dupla aí de um aviador e seu pato falante, vão enfrentar nessa nova saga. Uma saga bem interessante, começa com o treinamento do Baltazar com o mestre Virgulino. Será que ele vai sobreviver a esse treinamento? Então você tem que procurar lá na mesa E39, tem todos os volumes, são 5 volumes, para você ler numa sentada só e se divertir. Muito engraçado, muito divertido, e que revela aí um grande artista. Por fim, mas não menos importante, nós temos Japô, isso mesmo, o segundo volume do mangá, escrito por Jun Sugiyama, o cara que ganhou aí um prêmio incrível do consulado japonês, com Romaria, e desenhada pelo Eduardo Capello, um desenhista monstruoso que entende tudo da narrativa e da linguagem do mangá. É um mangá muito interessante que se passa no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Então ele traz todo aquele universo oriental do bairro, mas enfrentando aí uma questão. Seriam as modinhas atuais da cultura oriental capaz de sublimar e esconder a tradição do bairro japonês, coreano e chinês? Então só lendo para você saber esse material que já promete ser incrível, né? O segundo volume já tá demais. Vão estar nas mesas G25, 26 e 27. Por fim, agradeço aí pelo espaço no Quadrincast e convido todo mundo, se quiserem ir lá na página da Draco, www.editoradraco.com, esse material já vai estar em pré-venda E a ideia é que a gente tenha aí um também no blog da Draco, é blog.editoradraco.com, um mapa para você encontrar não só os autores que estão com lançamentos da Draco, mas também os autores que estão levando aí todos os materiais que produziram para nós. Então, se você curte o Rafael Salimena, se quer dar uma olhada na série Tools Challenge do Max, ou quer dar uma olhada no que o pessoal do Barone, Alessio e outras pessoas produzem, vale a pena dar uma volta lá e conhecer o material. E é isso, muito obrigado e te vejo na Comic Con, mesa F0102. Fala galera, beleza? Meu nome é Renato Dalmaso, sou quadrinista e ilustrador. Estou indo para a minha primeira CCXP, onde estarei lançando o meu quadrinho de guerra chamado O Elísio, Uma Jornada ao Inferno. Baseada em fatos reais, ela mostra a história do soldado Eliseu de Oliveira, que na Segunda Guerra Mundial parte para a Itália para lutar contra as tropas do nazifascismo. O projeto foi um dos vencedores do PROAC do ano passado e está sendo lançado na CCXP. Estarei na mesa E06, procure por mim lá, estarei com prints também, bem legais, a HQ toda pintada em aquarela. Espero vocês lá, um abraço. Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Rogério, eu vou estar na mesa E6 da Artistiela esse ano. Ano passado eu já estive lá com o meu colega Marcos, a gente estava apresentando nosso selo Prod Studios pela primeira vez. E pela Prod nós estamos lançando um universo expandido de super-heróis. Então a gente iniciou, né, na CCXP 2018 com o nosso primeiro personagem, o Fantástico Gatuno, um super-herói paulistano aqui de, né, pessoal que é de São Paulo vai se habituar com o cenário que aparece na HQ. É uma HQ de era, né, do ano passado. Essa HQ era uma história de origem, tinha 96 páginas, contava bastante sobre a jornada desse personagem até se tornar um herói. E esse ano nós estaremos com ela lá de novo. Quem quiser adquirir esse primeiro personagem que a gente lançou vai poder. Mas não só isso, esse ano a gente vem com outro lançamento também, que é o Indomável Chacal, que é um personagem, uma franquia egípcia, né? Então ele vem num formato um pouco diferente. A gente vai lançar esse ano o primeiro volume de 4 volumes, certo? Então o arco dele vão ter 4 volumes e a gente lança o primeiro com 20 páginas de história mais extras. E nesses 4 volumes a gente vai explicar um pouco sobre quem é o Chacal, mas não é uma história de origem, já é ele em ação, em ação assim, já com o manto de herói, fazendo as suas atividades. Tem um caso que ele tenta, começa a inicia, né, a resolver. Então é uma história que vai falar um pouco sobre luta de classes, desigualdade social e até mesmo fé. Então, quem tiver interesse, aparece lá. Nós vamos levar também uma pasta com vários personagens coadjuvantes e vilões, né, do universo que já estão sendo produzidos aí, para o pessoal que tiver interesse em acompanhar, poder ver. Então, passa lá, galera. Mesa E6, vai ser um prazer conversar com todo mundo, falar sobre o projeto e trocar aquela ideia de sempre, né? Um grande abraço e até lá. Salve, pessoal. Aqui é o Silvio DB mais uma vez, convidando vocês para prestigiarem a CCXP e visitarem a minha mesa, que é a A40, onde eu estou fazendo o lançamento da HQ Bizarra. Bizarra é um conto de ficção científica que conta a história de uma gatinha que tem de fazer uma jornada num mundo devastado por uma praga. É uma história onde eu faço uma série de reflexões e a principal delas é a preservação do conhecimento frente a um mundo devastado pela praga da ignorância. É uma brincadeira que eu faço com a temática. Então, além disso, vou ter o HQ Poeira, que eu estou lançando juntamente com meu parceiro de mesa, o Fábio Paiva, que é uma história até filosófica, bem, bem interessante também. Além disso, já tradicionais prints e as minhas HQs antigas, que é o Crossroads, lançado no ano passado, que eu tenho os últimos volumes, corre que vai esgotar. Tenho também a Gretel e o meu sketchbook, o Cyberpunks. Então eu aguardo vocês por lá para dar um abraço e cola que vai ser bem legal. Espero vocês por lá. Tudo bem, pessoal? Quem fala aqui é o Thales Gaspar, autor do Tiras Não. E esse ano eu quero convidar vocês para conhecerem duas obras que eu estou levando para a CCXP. Fugindo por completo das tiras de humor, eu tenho A Vila das Marionetes, que é uma HQ de terror que o meu amigo Thiago Spike de roteirizou e eu desenhei. Garanto que todo mundo vai se surpreender. E também tem o lançamento de Parada Final, que é um legítimo faroeste, com várias camadas de interpretação e também muita aventura. Foi uma homenagem que eu fiz ao gênero que, sei lá, marcou tanto a minha vida. Então, ó, é só passar na mesa E28 e a gente bate aquele papo. Te espero lá. Fala galera do Quadrincast, aqui eu sou o Thiago Palma, eu vou estar lá na CCXP, na mesa E40, e você vai poder encontrar na minha mesa meus prints, adesivos, artes originais, eco bag, e eu vou estar com o lançamento dos meus quadrinhos Insta Comics, volume 1 e 2, e a coletânea VHS, que está saindo o lançamento agora desse ano, assim como outros quadrinhos que eu já participei, como da editora Draco, Imaginários em Quadrinhos, volume 5, e Delirium Tremens. É isso aí, vocês podem me encontrar lá, trocar uma ideia, a gente pode fazer uma arte original para você na hora, e você pode curtir os buttons, adesivos, prints que você mais se amarrar aí de cultura pop, de Ghost in the Shell, Akira, Thor e outros mais, você encontra lá. Beleza? A gente se vê. Valeu! Fala, galera do quadrinho, beleza? Aqui quem fala é Wesley Samp, sou o autor do Depósito do S, cada um com seus problemas, dos Levados da Breca, entre outros. É, e tô aqui para convidar vocês, mais uma vez, a me visitar no Artisel da CCXP este ano. Estarei na mesa E23-24, dividindo o espaço com meu amigo Will Leite, do Will Tirante do Dodanésia. Ele vai estar lançando um livro novo, e eu também vou lançar o A Última Dança, meu novo quadrinho, ali na CCXP. Além de estar com meus outros livros, vou estar com prints novos, vou levar uma estátua e uma pelúcia dos problemas para quem quiser levar problema para casa, já acompanha a série de tiras. E é isso, eu espero vocês por lá. Um grande abraço! Fala galera, aqui é o Yoshi, autor dos eventos semi-apocalípticos. Eu estarei na mesa E25 da CCXP com o meu lançamento Eventos Semi-Apocalípticos Gabriela. Espero vocês lá. Abraço. Oi, aqui é o Adriá, autor do Caro Unicórnio. Eu vou estar na mesa F36. Naturalmente vai ter muito quadrinho do Caro Unicórnio, além de outras novidades. Quadrinho novo de uma outra personagem minha e outros produtinhos novos que eu preparei especialmente para o evento. Passem lá na mesa F36. Para conferir tudo e me dar um abraço. Olá, aqui é o Brão. Eu vou estar na CCXP esse ano na mesa A28. Lá eu vou ter um monte de print e meus livros. Estou lançando esse ano o meu último artbook, o Bad Women Volume 3. E eu fiz a reimpressão dos volumes 1 e 2. Também vou estar lá com as últimas unidades do meu Diva Satânica e ainda também algumas últimas do Vermilion. Então passa lá, espero você lá. Um abraço. Olá, olá. Zé Wellington falando aqui. Escritor e roteirista do Ceará. Mais conhecido aí por trabalhos como Quem Matou João Ninguém, Steampunk Ladies, Vingança a Vapor. Quadrinho aí pelo qual ganhei o troféu HQ Mix e também ganhou um Angelo Agostini. E Cangaço Overdrive. Quadrinho distópico, né? Ficção científica cyberpunk nordestina. Lançada em 2018, que deu muito o que falar por aí. E na CCXP eu vou estar novamente na Artists Alley, na mesa F08, dividindo com meu amigo e conterrâneo John Bosco, um baita ilustrador daqui do Ceará. E lá eu vou estar lançando o novo volume de Steampunk Ladies, que no caso, Steampunk Ladies Choque do Futuro. Agora sim, uma aventura tipicamente steampunk, que se passa na Inglaterra vitoriana, com muita aventura, muito questionamento político também. Enfim, dei uma passadinha por lá e agradeço aí mais uma vez ao Garavelo, ao Quadrim, ao Quadrincast pelo espaço. Um abraço! E aí, galera do Quadrim Drops, beleza? Aqui quem tá falando é o Adler Daré, da mesa G16, e eu queria convidar vocês a vir conhecer o meu trabalho. Eu vou levar muitos prints de Naruto, print de Dragon Ball, tem um Thanos, tem o Visão, tem muita coisa. Chega mais pra conferir. E esse ano eu tô lançando o Gracórios Volume 2, que é uma história de fantasia medieval num mundo habitado só por orcs. Então vem ver que tem muita porrada e curtição nessa HQ. Tudo bem? Meu nome é Alice Pereira e eu vou estar lá na CCXP, na mesa C40, com a minha HQ, Pequenas Felicidades Trans. Aparece lá. Beijo. Fala, pessoal do Quadrincast, tudo bom? Aqui é o Luiz, do Quad Comics. Este ano teremos o lançamento de Ana Saito, Journalist Fighter, junto de todos os outros títulos do selo Quad Comics. Eu também estou levando 3 novos prints, formato A3, em couche fosco, e pela primeira vez, trago originais de Quad e Drop Dead à venda. É só dar uma passada lá na mesa F14. Aguardo vocês. E aí, pessoal? Aqui é André Meister, e eu estou aqui nesse excepcional podcast para anunciar as novidades desse ano na mesa G39. Prints diversos com temas mais underground, incluindo o Corvo, peças de RPG e até material mais pop como Mandalorian. E as artes oficiais do Nerdcast de RPG. E claro, este ano a gente tem um anúncio e um presente para os fãs de Blood Chronicles. Você vai querer descobrir? Cola lá na mesa G39. Abração, gente. Fala, galera do Quadrincast, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Antônio Coutro, quadrinista. Eu estarei na CCXP19, no Artist's Alley, dividindo a mesa E33 com o grande Mauro Fodra. Na nossa mesa vocês vão encontrar muitos prints, artes originais, esculturas e quadrinhos. Entre os quadrinhos desenhados pelo Mauro Fodra, Justiça Sideral Conselho Parte 1, Justiça Sideral Conselho Parte 2 e a HQ Sucesso de Público e Crítica, Desafiadores do Destino, pela qual o Fodra ganhou o prêmio de melhor desenhista de 2018 no Troféu Ângelo Agostini, e a Mariane Guzmão ganhou o prêmio no troféu HQ Mix. Da minha parte, as HQs Decápolis, O Estranho Caso de Vancouver, Decápolis, A Jaula Parte 1, Decápolis, Prelúdio a Bathory, e as duas novidades para esse ano, Time da Luz, A Origem do Patriarca, pela editora PubliGB, e a prévia do meu primeiro quadrinho autoral, Comics e Headphones, uma HQ em que eu misturo música e quadrinhos. Basicamente, eu selecionei algumas músicas que eu acho que seriam histórias interessantes, roteiros interessantes, mas a brincadeira é fazer a representação gráfica de uma forma não literal ao que a música está dizendo, sem que, no entanto, ao final da experiência, a mensagem que a música passava se perca. Então, é isso. Contamos com a visita de vocês. Mesa E33 do Art Seller. Um bom evento a todos. Um abraço. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Studzinski, vou estar na mesa D19 dessa CCXP e vou estar levando dois lançamentos de livros para o evento. Um deles é o artbook Petricor, né, de 64 páginas coloridas, com ilustrações, sketches e um passo a passo para vocês ficarem por dentro, um pouquinho mais por dentro do meu trabalho. E o outro é o livro Caminhos, que é a continuação do quadrinho Começos, né. O Caminhos, então, ele acompanha a vida adulta do Choco e da Moca, nos levando em diferentes aventuras da dupla. Então, mostrando que a aventura tá aí no nosso cotidiano, a gente só precisa encarar as coisas um pouquinho diferente e que os amigos são aí para ajudar a gente a superar qualquer dificuldade. E é isso, são os dois lançamentos que eu vou estar levando lá pra mesa e eu espero ver vocês lá também. Tenho cartelinhas de adesivos dos Space Kittens, que são outros personagens meus. Espero que vocês gostem e nos vemos na CCXP. Saudações, galera do Quadrincast, aqui é o Dan Arrows, criador do Samurai Boy. Estou novamente na CCXP, no Arts Alley, na mesa A27. E dessa vez eu tenho, obviamente, todas as HQs do Samurai Boy. Para quem não lembra, o Samurai Boy é um filho de samurai que é criado no Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele aprende com o pai dele as artes marciais, tudo aquilo da cultura oriental, a disciplina e tudo mais, ele tem que conviver com as diferenças culturais que a gente tem aqui. Então, os amiguinhos dele são capoeiristas, indígenas, né? Um filhote de onça pintada, que é o melhor amigo dele. Enfim, o Samurai Boy, alguns de vocês já conhecem, mas esse ano a gente está com uma novidade, que é a Lina. É o meu primeiro mangá, né? Uma revista totalmente diferente. Ela fala sobre uma jornalista, né, uma repórter investigativa que tem o poder de ler a mente das pessoas através do toque. Então, essa personagem, ela passa por várias situações, né, um conflito também iminente da própria personalidade dela, porque quando o caso que ela está investigando esbarra num político importante, ela precisa de obter mais informações e o poder dela funciona através do toque. Então, ela precisa criar essas oportunidades e, às vezes, até transgredir sua própria barreira moral, né? Porque, em alguns momentos, ela precisa de um toque mais intenso, precisa segurar mais tempo aquele contato para obter mais informações. Então, ela vai provocar uma situação de beijo, de abraço, como é que ela faz, né? Então, a gente está com a Alina nesse lançamento, dessa vez, na CXP, na mesa A27, quem passar por lá para trocar uma ideia vai poder ver de perto esse livro. A gente está bastante orgulhoso. O livro é da roteirista Laís Menin, a estreia dela como mangaká, né, como quadrinista, ela que já é escritora. E eu fico por conta da arte, Dan Arrows, né, também já criador do Samurai Boy. Espero que vocês gostem, então, pessoal. Passem lá na mesa A27 para a gente bater um papo sobre quadrinhos e para vocês conhecerem a Lina. Valeu demais, um forte abraço para todo mundo do Quadrincast. Valeu! Oi, meu nome é Daniele Pioli. Você me encontra na mesa B23, com muitos prints de ilustrações, tanto originais, com mensagens positivas ou engraçadas, como fan art, tem de Fleabag, The Office, Hey Arnold, Good Omens, Handmaid's Tale, Sabrina e mais. Tem meu novo livro de tirinhas, entre outros livros como artbook e ilustrações do cotidiano, adesivos e pins fofinhos. Eu sou Daniele Pioli e tô na mesa B23. Olá, pessoal. Eu sou a Eliane Bonadio, roteirista. Estarei lançando na CCXP um álbum de ficção científica chamado Hologramas. Passa lá na mesa E05 que eu vou ter um prazerzaço de mostrar o quadrinho para vocês, de conversar. E é isso. Tô esperando vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Olá, pessoal do Quadrinho Drops. Aqui quem fala é Fabiana Signorini, das Senhoritas de Patins. Esse ano estaremos na Artist Alley da CCXP na mesa G06. Lá estaremos participando do lançamento de Gibi de Menininha 2, uma coletânea de histórias de terror escrita por 13 mulheres e organizada pela Germana Viana. Além disso, você também acha na nossa mesinha as histórias em quadrinhos de comédia Diário de Viagem e Ada e Love, além da coletânea Mulheres e Quadrinhos, que é um compilado de quase 500 páginas sobre mulheres que estão fazendo quadrinhos aqui no Brasil. Além disso, também temos prints, buttons e adesivos para os mais variados gostos. Dá uma passadinha lá e confere na nossa mesinha. Grande abraço, tchau, tchau! Olá, meu amigo Luiz e todos os ouvintes aí do Quadrincast. Meu nome é Fábio Paiva, eu sou professor, roteirista e pesquisador de quadrinhos e eu vou estar na mesa A40 com os quadrinhos do Edu Quadrinhos, que é o meu projeto e que já tem várias publicações, inclusive acadêmicas e também de quadrinhos, e vou estar lançando nessa Comic Con a HQ Poeira. Poeira é uma HQ que se propõe a discutir um pouco sobre filosofia, vai trazer alguns conceitos filosóficos aí de maneira bem divertida para todo mundo estudar um pouco de filosofia lendo gibi, tá certo? Espero vocês lá na mesa A40 da Comic Con. Grande abraço! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Canho, eu sou quadrinista, sou roteirista, editor, eu sou co-criador do Feel and Cursed com o Fabiano Neves, a série em quadrinhos que estrela a Ruiva, caçadora de maldições em um mundo pós-apocalíptico, que já teve 7 edições, 7 quadrinhos e um board game. E esse ano a gente vai estar com a edição número 5 da série principal, sendo lançada no Artist Alley da CCXP, na mesa A23 e 24. Além da Ruiva 5, a gente também vai estar com o Adágio, um quadrinho que ganhou o PROAC há 2 anos atrás. Vamos estar com o 321 Fast Comics Volume 2, que é um dos meus clássicos, e também o Escolhas, que foi lançado pelo selo Geektopia da editora Novo Século. Então vai ter bastante quadrinho aí, venham trocar uma ideia, bater um papo e conhecer um pouco mais do meu trabalho e do trabalho do Fabiano Neves. Muito obrigado, gente! Oi, eu sou a Flávia Gazzi e eu vou estar na CCXP na mesa G34 e G35, lançando um monte de coisas legais. Vai ter o Crônicas de Minas Game Devs, que é minha HQ, que eu e a Caô Porfírio, a gente fala sobre mulheres que realmente desenvolvem games no Brasil. Eu também vou lançar um conto erótico baseado ali no gibi de menininha, então são os catecismos da Mama Jelly Bean. Além disso, vai ter um monte de prints, adesivos e coisas muito legais. Então, se você puder, dá uma passadinha lá. Obrigada e um beijo para todo mundo que vai estar na CXP. Olá, pessoal do Quadrincast. Aqui quem fala é o Fred Rubin. Eu sou quadrinista e ilustrador. E eu quero convidar vocês a passarem na minha mesa lá na CCXP, a mesa D09. Eu vou estar na companhia ali do meu colega Aze Cordenonce, roteirista. E vou estar com o lançamento, que é a minha HQ em parceria com o Felipe Castilho, que é uma adaptação do Lovecraft, O Horror de Dunwich, que nós vamos estar lançando lá no CXP pela Editora de Cultura. Além disso, vou ter também as outras HQs que eu já publiquei, O Matrimônio de São Inferno, a série Le Chevalier, a série do Contos do Cão Negro e outras novidades também referentes à minha websérie A Todo Vapor. Espero vocês lá. Abraço! Fala, galera do Quadrincast. Aqui é Gabriel Calfa, da Risco HQs Independente. Queria lembrar vocês de passar nas mesas F19 e F20 do Artisale da CCXP. Nós vamos estar com todos os nossos materiais, além do lançamento. Risco número 1, uma coletânea de HQs feitas por mim, pelo Marcos Leopoldino, com as artes de Daniel Franco e Tito Camelo. Dá um pulo lá, fala com a gente, troca uma ideia, vai ser divertido demais. Te vejo lá. Abraço. Oi, meu nome é Guilipari. Eu vou estar na mesa C17, nessa CCXP. Vou estar levando os meus quadrinhos que eu lancei ano passado, o quadrinho Apenas Jazz e o livro de tirinhas Rock, Tá Me Ouvindo. E também o meu lançamento desse ano, que é o quadrinho Bravo, que eu produzi junto com a colorista Lia de Saca e que conta a história de um porquinho da Índia que, depois que ele se perde do seu grupo, ele tem que atravessar uma floresta inteira para tentar reencontrá-los. E é isso aí. Eu vou estar levando alguns prints também, principalmente prints de música, como Queen e outras coisas relacionadas à música e cultura pop. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Grandzoli. Eu vou estar lá na CCXP, na mesa E30. Eu vou estar vendendo alguns prints, A3, A4, A5, para todos os gostos. Vai ter algumas fanarts, algumas artes minhas. E eu vou estar vendendo também o meu quadrinho, o Metal Philosopher, que ele junta alguns contos sobre minha experiência com heavy metal. E também ele tem algumas... grande parte dele é autobiográfico, né? Então vai ter muita coisa da minha história lá também. Então eu encontro vocês lá. Muito obrigado. Galera da CCXP que curte fantasia medieval, passa lá na F7. Isso, a mesa do Gus. Vai ter lá meu The Guardian do ano passado e Grax, lançamento desse ano. Mais prints, hein? Até mais! E aí, galera do Quadrinho Drops, tudo bem? Aqui é o Kleb Júnior, artista, professor e agente. E quero convidar a todos para encontrar a gente na mesa A42 da CCXP 2019, onde eu vou ter os meus prints, sketchbooks e os quadrinhos da editora IHQ, o Pátria Armada, Pátria Armada Visões de Guerra e o premiado Elizabeth Doom contra os Diabos de Terno, que foi publicado pela Image. Espero todos vocês lá. Um abração! Olá, meu nome é Lucas Ferreira, eu já desenhei histórias em quadrinhos dos pinguins de Madagascar por muitos anos para DreamWorks e Titan Magazines de Inglaterra, Ape Entertainment de Estados Unidos, também com Fupanda e alguns outros títulos que ninguém conhece. E agora estou com um estilo de desenho completamente diferente, bem distinto do cartoon. E com esse novo estilo estou lançando o número 1 do jornal Só com Bigode. Eu chamo de jornal porque realmente ele parece um jornal, só que tem uma qualidade de impressão melhor, um papel um pouco melhor. E a ideia de fazer uma edição nesse estilo veio anos atrás, quando me dei conta que eu sempre começava lendo o jornal pelas tirinhas e pelas charges. E muitas vezes era o único que eu lia, né? Então eu fiquei pensando, me veio a ideia assim, de como seria legal um jornal que só tivesse aquilo. Laerte, Angeli, Calvin Hobbes, Mafalda, Peanuts, etc. E a ideia ficou ali na cabeça, nunca vingou, porque eu não estava afim de editar, não estava afim de produzir o conteúdo mesmo. E agora acabei fazendo a minha versão, onde só tem eu. Tem charges, tem tirinhas, mas também tem uma mistura dessa ideia original com o artbook. É uma mistura meio doida, mas bom, quem tiver afim de dar uma conferida, pode passar na minha mesa aí no Art Sala da Comic Con XP, a mesa A06. Lá também vou estar vendendo prints de Peanuts, de Asterix, do Corto Maltese, da Mafalda e alguns outros personagens que agora não me lembro. Então é isso, eu espero vocês por lá. Abraço. Oi, gente, quem tá falando aqui é a Luísa Lemos. Eu vou estar na CCXP 2019, na mesa C40, e vou estar lá com a minha edição da Transistorizada, que é o quadrinho que eu publico pela internet também. São tiras falando sobre questões trans. E votar também com o meu quadrinho novo, que é o Rancho do Corvo Dourado, que é uma sátira pós-apocalíptica baseada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Conto com a presença de vocês, um abraço, um beijo e tudo de bom. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Magno Costa. Esse ano na CCXP eu vou estar levando A Vida de Jonas, como sempre, A Herança Becker e Capitão Feio Identidade e o mais novo lançamento, que é Capitão Feio Tormenta. O lançamento vai ser sábado aí na CCXP mesmo. Você pode encontrar eu, tanto eu quanto o Marcelo Costa, na mesa C29. É isso aí, a gente se vê lá. Fala pessoal do Quadrincast, eu sou o Marcelo Castro e estarei na mesa F6 do Art Allen na CCXP. Lá você vai encontrar pin-ups do Pica-Pau e do Pernalonga, travestidos e super sexys, um print com todos os coringas? Provavelmente não, mas com certeza com os mais legais. Também teremos um print especial para colocar no corredor da sua casa com o mashup das Gêmeas do Iluminado com terror de japonês. E continuando com nossa série de terror, vamos ter a coleção Pet Cemetery com nosso gatinho preto vindo do inferno e dizendo a que veio, estampando cadernetas, pins e luminárias exclusivas. Ficou curioso? É só seguir Zumbirama no Instagram. Galera, espero vocês lá. Um abração. Fala aí, ouvinte do Quadrinho Drops. Aqui é Marcos Leopoldino, da Risco, HQ Independente. Eu e o Gabriel Calfa vamos estar na CCXP 2019, claro, nas mesas F19 e F20. E para nossa alegria, vamos estar lançando o primeiro volume de um periódico que a gente vai inaugurar agora, nesse dezembro, que se chama Risco. Então, a Risco número 1 vai estar lá para vocês, com duas histórias curtas de terror, mistério, estranho, bizarro, horror, não sei como vocês preferirem chamar. E é uma coisa que a gente está querendo começar a fazer agora. Então, vocês vão poder lá com a gente ter essa primeira. Nosso primeiro trabalho com histórias curtas. Então, até lá, visitem a mesa F19, F20. A gente vai estar lá feliz para conversar com vocês. Grande abraço. Fala, pessoal. Eu sou o Max Andrade. Vou estar na Comic Con aí durante todos os dias, no Arts Alley, na mesa E39. E vou estar com dois lançamentos, o Puff no Piripaf, que é uma comemoração de 10 anos de quadrinhos que eu estou fazendo, o Multiprint, que são os meus todos os meus silent mangás que eu fiz compilados em um livro só, e vou estar com camiseta do Tour Challenge e o box da série completa. Vou estar junto com o Kajipato, que vai estar levando o quê mesmo? Vou estar levando o volume 5 de Quack, o I Will Back, que é uma obra que eu fiz com a Ju Loyola, e também nós dois vamos estar no álbum da CCXP, que vai estar lá, álbuns, as pessoas vão poder comprar o álbum, e todas as pessoas que já tiver comprado o álbum em outro lugar da Artist Alley vão receber as nossas figurinhas de graça. É isso aí, então esperamos vocês lá, e até mais, abraços. Oi, aqui é a Maralista, eu vou estar na mesa H40 na CCXP desse ano, eu vou levar a minha HQ Naruna, uma história sobre esculpir travessias. Também vou levar adesivos, pins, alguns prints, impressos em risografia. Além disso, também vou estar junto com a minha parceira, Paula Cruz, e a nossa editora, Farpa Editora, com as nossas publicações, quadrinho Hoje Eu Durmo Cedo, que é uma coletânea de sonhos e pesadelos, e o nosso zine risográfico, o Sabá. Além disso, a gente também vai estar levando alguns postais, que são teasers da nossa nova HQ, que é a Bate-Bolete, que vai ser lançada no início do ano que vem. A gente se vê lá. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Renata Rinaldi, vou estar na mesinha D18 do Artist Alley da CCXP 2019, com novidades incríveis. Uma coletânea de Shoujo Mangá, o Shoujo Bomb, a antologia Mulheres e Quadrinhos pela Editora Script e Sweet Witches, além de várias outras surpresas que você pode conferir lá comigo. Te vejo lá, um abraço! Oi, eu sou Thaís Kisuki, ou Thaís Galberto. Eu sou autora de Olga, sexóloga, e eu vou estar com um quadrinho novo da personagem na mesa D02 com o Samuel de Góes. Ela está completando 10 anos, agora em 2019, e aí estou lançando a segunda coletânea de tirinhas dela. Além disso, vai ter lançamento também da editora Draco, Sangue no Olho, com História Minha, que vai estar disponível na mesa. E também o Mulheres e Quadrinhos, da editora Script, que também vai estar lá disponível à venda. Fora isso, vou ter ecobag, vou ter pin, vou ter print, vou ter zine. E também os últimos 10 exemplares do primeiro livro da Olga vão estar disponíveis na mesa. Então, quem não tiver e quiser, é aí a última oportunidade para conseguir adquirir. Valeu, espero encontrar vocês lá. Beijo. Olá, aqui é o Thiago Ossos Tortos. Eu estarei na mesa B16, bola 16, lançando minha nova HQ toda pintada à mão, que se chama Mijadra. Ela traz a antiga MTV, ela se passa em São Paulo, ela fala de relacionamento, ela fala de juventude, de recomeços, tem muita coisa autobiográfica, tem muita viagem e, além disso, é claro, terei lá os últimos exemplares. Atenção, os últimos exemplares de Os Últimos Dias do Xerife. E fora isso, também Kombi 95. Passe na minha mesa, B16, vamos conversar. Um abraço, Thiago Ossos Tortos. Olá, meus lindos e lindas que acompanham o Quadrincast. Meu nome é Yuri Andrei, eu sou jornalista e roteirista e gostaria de fazer um convite para todo mundo aí que estiver indo na CXP nos próximos dias de dar uma passadinha lá no Arts Alley, na mesa C30, e conhecer meu novo trabalho chamado Fuji e Mikito. A graphic novel acompanha um casal de imigrantes desde quando eles partem da terra natal deles, passando pela difícil viagem de navio que demorou 43 dias até eles se estabelecerem no Brasil e se tornarem atualmente uma das mais importantes famílias agrícolas aqui do Cinturão Verde do estado de São Paulo. A HQ foi desenhada pelo Marcelo Costa, que tem, entre outras grandes obras, A Herança Becker e, atualmente, aí a Graphic MSP Capitão Feio. Ele vai estar bem do meu lado na C29, eu estou na C30, então ele está na C29. Se você passar na minha mesa e falar que me ouviu aqui no podcast do Quadrincast, vai ganhar brinde e fica aí meu convite para todo mundo aí e meu agradecimento ao trabalho do Luiz Henrique por disponibilizar esse espaço para que os artistas, enfim, os quadrinistas possam divulgar os seus lançamentos e os leitores poderem conhecer um pouquinho aí do que vai ser lançado durante o evento. Bom, abração aí para todo mundo que estiver ouvindo e vá lá na C30 conhecer Fuji Mikito. Beijos para todo mundo! Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Alessio Esteves, né? Sou autor das HQ Zicas, de algumas coletâneas da editora Draco. Eu vou estar na mesa H14, junto com o Lobo Loss e o Andreoid. A gente vai estar vendendo, bom, todo o material que já saiu meu, né? Mas as novidades mesmo vão ser VHS, que é uma coletânea de terror baseada nos anos 80. E também Destination 2, né? Destination é uma HQ que mistura Cyberpunk com Faroeste. A gente fez a 1 ano passado, no FIC, né? Estamos lançando a 2 agora. E a ideia é continuar a HQ anualmente. E o massa é que a gente finalmente apresenta o grande vilão aí da história, que vai enfrentar o nosso protagonista, o mercenário Jeff Van Cypher. E o vilão é um cyber-xamã conhecido como Don Juan. Então, se você curte fantasia, se você curte porradaria, se você curte histórias aí que envolvam uns mindfucks, passa lá na minha mesa, que é H14, e vamos trocar uma ideia, vamos ler gibi, vamos se divertir. Até lá, abraço, hein? E aí, pessoas, aqui é a Ana May, e esse ano eu estarei na mesa B38 com a minha irmã e roteirista Ale Meira. Na nossa mesa vai ter print de Star Wars, vai ter a Zine Insônia, a antologia de mulheres e quadrinhos. Então, quem for curioso e quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só dar uma olhada no Instagram, _AnaMay. Eu vejo vocês lá. Ei, gente, meu nome é Ana Luísa Lacerda. Eu vou estar na CXP todos os dias, na mesa G17, vendendo meus prints, minha HQ, chamada Pluri, pacotes do Inktober, de ilustrações e adesivos. Então, passem lá. Oi, pessoal da CCXP, eu sou a Cris Tirinhas, eu vou estar na mesa G17, vou levar a minha primeira coletânea de tirinhas, que é o C de Chata, e vou levar também zine, adesivo, bottom, pin, vou estar esperando todos vocês lá, viu? Beijão, e é nóis! Olá, amigos, eu sou o Sidão, me encontre na CCXP, mesa H22, vendendo originais, prints e minha HQ Chico, o Golfinho Aventureiro. Nos veremos lá, abraços, amigos! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thomas Destro, eu vou estar na Comic Con na mesa E28 e eu vou levar 4 quadrinhos. Eu vou levar o Lily Valley, que é a minha primeira publicação, eu vou levar o Heróis de Aluguel, que saiu ano passado, e eu também vou levar um quadrinho exclusivo da Comic Con, porque ele não teve um lançamento oficial pelas minhas mãos, que é o Histórias Tchecas, que ele foi feito com patrocínio da República Tcheca, do governo da República Tcheca. E eu também vou levar um lançamento, que vai ser o Mergulho, que é uma HQ pequena, autoral. Se alguém quiser ler, vocês podem achar no meu Instagram, que é o Destromas, e daí lá tem a versão da webcomic, e eu vou estar com o gibi impresso. Além disso, vai ter prints, vai ter adesivos, as coisas de sempre. Então eu espero vocês lá. You got the touch. You got the power. Quadrinho Drops Comic Con Experience.